1 162, desce para 4 mil pés, o ajuste em Salvador 1013. Autorizando, 319 anos, chame táxi. Azul 4207, bom dia, autorizado Guarulhos, 360, disponível, via Upper Zulu 10 até Taubaté, após chegar em Guarulhos, decola da 10, curva à direita, saída da El, transição Motiva, controle 19.8, transponder 5424. Só estabilizado. Autorizado, não é nada, pode estar estabilizado. Controle Azul 597, condições de ascensão? 597 inicialmente, curva para Gael, aguardar autorização de ascensão, tem um contrato adicional na posição de 11 horas, 16 milhas, 74 mil pés. Ok, amanhã 2000, inicialmente Gael, muito obrigado. Controle de Salvador, bom dia, Xanero 6140, cruzando 2300 pés, perfil da Pucas de Maracaju. Via 6140, contato radar, só mantém nível de voo 350, Cê da Puca. 350, Cê da Puca, Cê da Puca, Cê da Puca. 1162, informação de tráfego agora na posição de 1 hora 12 milhas, está curvando agora para o rumo sul, está mantendo 2 mil pés, é um Embraer 190. 10, 1162, passando 150 para 41. Positivo. 62, Azul 597 está livre subindo até o nível de voo 340. Autorizado direto Leda. Ok, navegando Leda, subindo a 340. 6. A identificação desse nível de voo 050, chegada mais. Siga mais um não. Positivo, liga a frequência para a coordenação de tráfego, bom pouso na Praia do Forte. Valeu, obrigado, tá bom. Obrigado, boa noite, rapaz. Lima Guardi, voo no 864, Torre 118, destino 95, bom pouso. 2895, voo 1162, autorizado descida para 2 mil pés, o ajuste padrão, autorizado ao final do procedimento elétrico, sem o glide da pistola zero. Tomando controle, foi o triplo papá Romeu Lima. Ativo, Romeu Lima está controlando de voo do MC para a Siri, Serra Índia, Romeu Índia. Romeu 44, que é o Verônico, Codicado 01, 40, já. Positivo, vai prosseguir qual altitude? 57. Positivo, 510 AGL em condições visuais do triplo papá Romeu Lima. 57 visual, Lima. Salvador, bom dia, Gol 864, passou 09372, embaixo para lá. 864, captura deslocada da 103, 80 metros, tem livre pouso, vento 100 graus, 14 mais, Gol 864. Livre pouso na 10 deslocada, Gol 1864. 395, resta autorizado São Paulo, Congonhas, 360 nível, via Upper Lulu 10 até Pubave, após conforme plano, decola da 10, curva direita, saída da El, transição Motiva, controle 119, decimal 8, e o transponder 5410. sequenciamento no momento positivo. Voa Duna. Boa, Voa Duna deve estar 3.000 com ajuste padrão. Duna 3.000, obrigado. Correto, Duna 395, chama para o push de acionamento. Chamado. Tinha um porta aéreo pronto, tava uniforme de rádio. Manova Over Fox após o pouso do Guarda na Fortíssima, a linha aí mantém na capteira de locada do 1-0. Capteira de locada é 380 metros. Chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 13395, por favor. 251-3395, bom final de semana a todos, obrigado. Telefone Charlie, mas é a posição agora na nossa direção. Romeu, November Fox, decolado azul no meio, controle, 19-8. 19-8, controle grato, bom serviço, Emmy. Romeu Fox. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Romeu November Fox, na Dael Leda, Dina. Romeu November Fox, prossegue subindo a nível de voo 430, sai do Dael. Aro 430, Dael Fox. E o Papa Romeu Lima, efetuando a travessia da Baía dos Santos. Tive confio em seu chamado de curso, Cirilo. Entro no 445, liga a frequência para a coordenação de tráfego local e bom pouso lá em Cirilo. Romeu November Fox, cheque transponder não recebo, o código é o 5167. 5167, estacionado Romeu November Fox. November Fox sob vigilância, subindo a nível de voo 430, está livre, direto Leda. Direto Leda para o 430, Fox. Está com 3 horas e 45, alternando Recife, 148 no seu ouvido. O 094, confiado. Tem livre o táxi. ponto de espera da 10, chame a torre 2895. Fique atento apenas ao banho da companhia, que está taxiando aqui pro gate 5, o menino 094. Informe diário, livre de decolagem 97, vento no 00 graus no 4 passos. Sou eu, 73091, bom dia. 091, ali mantém a cabeceira de locada do ano 0. Capitão de Locado 1-0, 3-1-9-1. Ah, 1-1-62, solo 2-0, direita 2-1-1. 3-1-1-1-62. Salvador, bom dia, com o Pedro Arizona. 1-62, bom dia, táxi. E Alfa, chame a da Juliette. Alfa vai chamar em torcida Edson, 62. LB. Controle, comandante, boa, Papá Romeu, tem uniforme Charlie, decolado, perfil da Edson. O Papá Romeu pega o uniforme Charlie, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 260, saída da Edson. 2-0, saída da Edson, quando possível, solicita que seja direto do 10. Gente, aguarde. Adiano 094, ponto espera da 1-0-9. Excelente, Matheus, ponto espera no 094. 094. Prosseguir para o gate 1-0. Assim que a mesma parte à sua esquerda, o senhor está autorizado no 09 e chame táxi. Bem, estou aguardando a aeronave da Gol no 10. Após, está livre, chama táxi para 2-0. Confirmo. Gol no 62, prossiga em 7 e ingresse no pátio pela Juliette, porta 1-0. Teste, passe pela Juliette para 1-0, gol 1-62. Está mantendo a posição devido à aeronave que decolou da pista auxiliar com o mesmo perfil de saída. Acho que tem a previsão. Aproximadamente 3 minutos. Flavor, azul, 4-0, 6-0, até o 1-5-0, informação Romeu. 4060, até a identificação, desce a nível 050, na proa de TAP, para interceptar em ITAP, o perfil da chegada à margem. Gente, boa, perfil TAP, que é o 050, para interceptar. Papá, o meu novembro é forte. Chama o centro agora, frequência 251, no secundário 1-3395, bom voo. Centro 251-3395, Fox, graças ao serviço. Controle azul 4 metros, confirmando, então aprou direto o TAP. Afirma, tio. Direto o TAP, centro de voo 250, azul 4 metros. O papão, ao meio sangue, uniforme, Charlie, autorizado Terra Vista da presente. Direto em cima, Terra Vista, grande, buraco em cima, uniforme já. Bom, no 09, 094, após a rolagem do Airbus Latam, a linha mantém captura deslocada da 1-0. A linha mantém 1-0, 94. Captura deslocada 380 metros. Bem, 0-4. Zona decolada 24, controle 19-8. 19-8, tá bom. Pode 05, tá chegando. C31 no contato radar, forma nível 300, saída da EL. Após dormir, direita lei da autoridade. Após dormir, direita lei, até 31 no avião, tá ligado? Sinal autorizado, 6200. 6200, TUI, frequência 1 no 8, 19-5. Tá cruzando 1.500 pés agora, 1.200 pra 1.500. Pode já curvar direito na frente de laser, tá 6 anos vendo? Sim. Boa laser, obrigado. Estamos em uniforme Charlie, chama agora o centro Recife, frequência 12251, secundária 13395, bom voo. Confirma o controle? O 7, o gol 1395. Autorizado, 1395, chame para o tanque. Autorizado, chamar para o tanque, 1395. Segue em condições visuais, o Lima Mike Fox para serviço de Delta Lima, reporta visual, manda a vez. Azul 4207, LN manter a partir da captura de locado da 1-0. Autorizado ingresso e mantém após a captura de locado da 1-0. 4207 é autorizado, LN decolar, captura de locado da 1-0, o vento 1-0, 0 graus, 1-4-2. Autorizado decolar, Azul 4207. Aguardando a transição. Prossiga. Oi, sim, é o 6200. Ok, 6200. Bom dia, tem livre táxi em frente via Alfa e chame antes da Juliette. Camarada, 6200. November Alfa, bom dia, prossiga. November Alpha, o senhor vai sobrevoar qual setor aqui em Salvador? Índia November Alpha, autorizado o local, circuito da 17, no 1010, torre 1895, controle 198, transponder 0171. Prossegue descida 2 do pé, ajuste no 0 no 2, forma estabilizada no lote, Azul 4207. Azul 4207, decolador 31, controle 119, décima 8. 098, Azul 4207, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Salvador, boa tarde, Azul. Correção, bom dia. Azul 4207, decolado a sua escuta, vai passando meu pé. Autorização Galeão 320. Voo 1556. Autorizado o Galeão, o nível 360, ok? 360. Seria Upper 9857 até Monso. Decolagem da 1-0, curva à direita, saída da El, Leda. E após Leda, direto Irumi. Controle 198, transponder 5441. Galeão, Upper November 857, após Monstro, decolando a pistão 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Fox e Lune. Controle 199-8, 5441, transponder o gol 1556. Correto, 1556, chama para o push de acionamento. Passo o estacionamento no 556, graças. Gol, próximo ponto de separação. Fala 395, condição de linha de decolagem separada, partida captura deslocada. Afirma, o Gol 395. 395, autorizado, a linha de decolar, captura deslocada da 1-0, vento 1-0, 0 graus, 1-5 mais. Livre a linha e decolar a partida deslocada, então Gol 1395 também. Zona 91, chama agora o 135, 1251, alterna 133 na décima 9. 35, 1395, 1094, chama agora o 135, na frequência 1254, alterna 126, décima 85. 12545, pode ir. Salvador, azul 4060, utilizar localizador, visual com a pista. 4060, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 012, cabeceira da 10, deslocada 380 metros. Ciente, aguardando, azul 4060. De tráfego? November Alfa, no pátio 4, chame a torre, estacionamento e táxi, bom voo. Decolado aos 36, controle 19-8. 19-8, obrigado, bom dia. Azul 4060, cheque trem, livre pouso, pista 1-0, vento 1-0, 0 graus, 1-4 mais. Baixado travado, livre pouso, pista 1-0, azul 4060. Via 0, via saída Bel. Via saída 360, 395 da Gol. Alfa, confirma, precisa bom? Precisa bom, ciente, passa na lógica, Índia, não é legal. Salvador, 3895, mais um tranquilo para qualquer autorização. 3895, autorizado, Guarulhos. Nível 340, via Anta Zulu 10 até Taubaté. A decolagem da 10, curva à direita, saída da EL, transição Motiva, controle 19.8. O transponder 5443. Fica autorizado São Paulo, Guarulhos 340, Anta Zulu 10, Taubaté. Decola 10 direita após a El Moto, vai chamar 1998, aciona 5443, transponde a 33. Muito rápido. Correto, 33895, chame para o push e acionamento. Repondará, 3295. Opa, faz uma mais um pouco. Decila. Colossal, esse já está limpo agora para a Serra Índia com Índia, sala 20167, o pessoal cruzamento entre as forças unicidas, sempre está. E conseguirá para a Índia, aqui. Serra Índia, é com Índia, a 510, é o visual ajuste ao quilômetro 1012. Deixa eu fazer o voo direto, isso aí. Direto do centro, vai passar a posição. Não, que não. 0, solo 39, direita 211. Direita no 211, azul 4060. A 1251, alternando 3305, azul 4207. Solo Salvador, azul 4060, livrou via Eco. Azul 4060, bom dia. Táxi via Alfa e Chameato da Juliette. Táxi via Alfa, chamando-se a Juliette, azul 4060. Charlie Vitor, está autorizado Ideal, nível 120, dirige Golf 677 até Coral, após sobe ao nível 125, prossegue com regra de voo visual, decola da 17, curva à direita, saída Coral, controle 119.8, torre 118.95. E o transponder acione o 0263. O planejamento está correto, aguarde apenas a coordenação do transponder, o Alpha Charlie Vito. Considere autorizado o nível 220. Ok, mantenha minha escuta inicialmente. Set mais um meu alto, mantenha a sinal de visual, ajuste o altímetro 9012 a 510. Você já foi ele certo. Então, me destino Salvador? Destino Salvador? Certo. Eu não tenho informação do seu tráfego no radar. Aqui, assim, a José informe, engrossando o corredor interlado. Irá prosseguir o corredor forte e engrossará no corredor interlado. Então, engrossando. Ok, mais um número alto, as suas escutas contra a 0142. Raposo, você ainda tem, eu olhei com o Mike Fox. Pedro, o Mike Fox, no outro tráfego informado, frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5, depois. Pedro, livre, Raposo. Alfa, livre de decolagem da 17, vento 100 graus, 149. Estamos 5 Foi decolado aos 4-3, suba para 1 no meu pés, curva à direita, circuito da 1-7 pela direita, responsa livrando o eixo final da 1-0. Curva direita, responsa livrando o eixo de 9 graus. Duna 395, chama agora o centro Recife na frequência 1251, alterna 13395. 351-3395, voa 1395, dá 10 anos. Isso, gol no 556, com 165 a bordo, 3:53, alternando Campinas. Copiado, gol no 556, táxi à direita, ponto espera 1:01895, a torre. Táxi pela direita, ponto espera 1:01895, gol no 556, bom dia. Charlie Vitor, eu já passei aqui a situação para o centro, porém, se o senhor aceitar o nível 180, eu mesmo posso te pagar um código transponder agora se eu acionar e decolar. Se o senhor quiser voar no 220, tem que aguardar o processamento do transponder lá pelo centro. Encarado. Minha Europa livrou o eixo da 1-0, tá pronto pra girar a base da 1-7. Livre base é a porta final, de 9 graus. Livre base é a porta final de 9 graus. Seja neto, chame a torre, 18% pra acionar e taxiar, boa viagem. Obrigado. Romeu Charlie November, autorizado, Rio de Janeiro, Santos Dumont, 380 nível, via Santa Zulu, 44 até a aldeia, após direto destino, decola da 1-7, curva direita, saída da El, após Leda, e após Leda, direto Bidev, o controle 119.8, torre 1895, transponder 5445, o meu Charlie November. Charlie November, correto, cotejamento, chame a torre para acionamento e táxi, boa viagem. Seguir para Salvador ou acessar para a área paraquedista? Para a mexicana de Abraxas, mantendo o Corrida Interlagos, o Tamir já ficou mais de 1 hora. Sete, o Bravo Alfa Hotel, a escuta do controle, mantém a senha aéreo de voo visual, ajuste de metrô 1-0, 1-2, 1-1000, 1-7, 1-7, confere? Tá mantendo no 1510 ou irá acender? Sete, o Bravo Alfa, Bravo Alfa Hotel. Eu o plano de voo. Você irá a MT ou irá só fazer esse procedimento e pousar? Certo, Papai Romeu, Bravo Alfa Hotel, sube e mantenha 2000 pés, área de instrumento, ou instrumento, ajuste de altímetro 1-0-1-12, plano modificado 1-4-5-0, sube e mantenha 2000 pés. Controle Salvador, bom dia, Gol 556. Gol 556, contato radar, tudo mantendo o 360 via saída da El. 360 via da El, gol. Controle Salvador, agora está no presente nosso controle, está mantendo aí no cruzado interlocal. Entende. Vamos agora, Controle Salvador, na sequência 118.95. O Michael Mel. Vem de 1900, cuidado. Boa, boa tarde, El. Tá, Michael Mel. Michael Mel, foi para animar? Ativo, para o pátio. Para o pátio. 45, o Michael Romão Alfa. Estimação de ética 45, o Michael Romão Alfa é ponta através do 914. Já no através do 914. Dado com fim. Pode, a velocidade do Andorra Rádio. Máximo de 110 mais. Completo curva esquerda na proa 050. O limite eu vou nesta proa por 2 milhas agora dando retorno na parede de captar. Proa 050. Bravo, Hotel Delta. Papá, Hotel Delta. Relativo, Papá, Hotel Delta. Leitor da parede de captar o LS, sequenciamento, curva à direita na proa 060. 5, um flanco estabilizado. Descendo até 2 mil pés e velocidade a seu critério. Sentirei informar tudo. Quanto visual com o helicóptero na curta final da pista 1-7? Se eu tiver evitar final, ainda não é visual, aqui na lateral. Decolada 1-0, Alfa Charlie Vito. 1-7, sente, mas até a posição aguardando Alfa Charlie Vito. Não, 1-7, Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, tem livre pouso 1-7, vento 1-0, 0 graus, 1-5 mais. 7. Controle, bono 5-5-6. Preciso, 1-5-5-6. É possível coordenar a proa de Vegel, senhor, por tempo? Se eu chego lá. Obrigado. Direto pro TAC 5, após o TAC não é o terceiro. Gente, direto pro TAC 5, evitando o sobrevoo da aeronave que está na TAC na... tá 6 Papá, Michael Nova. Positivo, Tavidão. November Alpha, livre base é a porta final do 17. Livre base é a porta final de November Alpha. Livre toque arremetido no 7, vento 1-0, 0 graus, 1-3 mais. Livre toque arremetido no 7, linha November Alpha. 5 horas e 50, autonomia. Azul 5048, essa é uma licitação, via chegada a Mário 2, formação 050, ajuste altímetro 1-0-1-2. Relativo, 070. Olá, 012. Olá, 012. Tá, 389. Então, o preço da chegada, quando mais próximo será utilizado o procedimento RNA, será excluído para detectar. Ingresso à porta aérea pronto. Pela pista no 7, o Michael, o Alfa Charlie Vito. Quando o Alfa tocou e remeteu 5-6, subiu o farol no meu pé, curva à direita, reporta no farol de Capão. Índia, no Vendalfa. Boa direita, repassa a sala que tá por aí, já na Vendor Alfa. Acaba de ser está deslocada, a pistola no zero, procedimento ILS X-Ray Sem Glide. Passivo Sem Glide, o avião da frente da deslocamento da caliceira. Vai na descer na BA para o procedimento. Sério. Da direção para a pauta de ação solicita cancelamento. Papá, o seu Delta chama agora a torre 118-95, solicita diretamente a mesma. Delta na escuta. Torre, boa, Papá Romeu, Papá Alta Delta. Papá Alta Delta, cabeceira deslocada da 10, 380 metros, livre pouso. Vento 10, 0 graus, 14 nós. Para 17, ok, senhor? Negativo, Papá Alta Delta, pouso na 10, tem a aeronave alinhada na cabeceira 17. Assim, Papá Alta Delta. Precisa de um 360, Papá Alta Delta, para perder altitude. Gente, agilizando, Papá Alta Delta. Cruzar a 1 no 7, entrar na perna do vento da 1 no 7, Papá Alta Delta, senhor. Excelente, cruza a 1 no 7, ingressa a perna do vento da 1 no 7, Papá Alta Delta. Papá, está iniciando o cruzamento agora aqui, está visual o coronavírus alinhado, Papá Alta Delta, vai entrar na perna do vento da Número 2. Número 2, está a 1 milha da posição do 1 a 1 grau de 715 nós. Ponta final da 1-0. Papá Alta Delta. É forçar porque não dá 1-7, senhor, ok? Pode autorizar a decolagem do companheiro aí, se você quiser. Daí aqui é se apusar 1-7. Se possível, a gente prolonga a perna do vento aqui. Sim, a gente mantém a perna do vento aguardando. Aguarde. Educação, chegada Mário Dilson, mantém 070, ajuste altímetro 1-0, 1-2. 070, 1-2. Boa tarde. Volo 962 sem identificação, via chegada Mário, desse Matheus 080, ajuste o altímetro no 012. Chegada Mário, até o seu 080, via Mário, 090. Posição após o estado será Serra Vito 366. Carro ciente, General Weber Alves, desvago com tráfego. 552, se mantém a 3 mil pés, o metrô 0012, após Itapirá voar o Serra Vito 366. Afirmativo, descendo a 3.022, após Itapirá voar o 366, obrigado. Azul 5048, esse mantém a 2.500 pés, ajuste 1012. 3804, desce e mantém a 4.7, ajuste o metrô no 0112. Bono 962, desce e mantém 0.0. Confirmando para o 962.0.0. Afirmativo. Solicita executar o RNAT da pista 10 do voo 962. 7, Bono 962. É em nave, aguarde instruções para interceptar o final do procedimento. Tá ok, muito obrigado, 962. Utilizado o guardião, o Bravo Alfa Hotel. Certo, Bravo Alfa Hotel, 2.000 marcador externo, completo sinal, chame tu em 118.95. Essa é uma torre, tem 1.900. Controle, papá, Alfa, Hotel, vídeo com 1.7 no corão. Autorizado o táxi, pode ultrapassar, 1.0, 1.2, ajuste. É o Bravo Alfa Hotel. Prossiga. Levando o lote já na final, na desloio da pista leve. Gente, o Bravo Alfa Hotel vai remeter na BA e realizar outro procedimento de LS X-Ray. Ativa, remete na BA, prossegue com o controle do litoral. Gente, aponte para a remetida, o Bravo Alfa Hotel. Fecha lá na remetida. Ativo, autorizado, TL 366, salvo estabilizado. Gente, mas a força aguardando o meu Charlie Novelli. Ativa, após o TAP, serve 366, informará final do procedimento aí na pista 1-0. Após o TAP, 366, até lá na final. Torre de 90 Alfa, está visual com um helicóptero na final da 1-0, pode cruzar a retaguarda mesmo? Índia Weber Alfa de imediato autorizado, cruzamento do eixo final da 1-0, retaguarda do tráfego, reporta livrando o eixo, Índia Weber Alfa. Ciente, reporta livrando o eixo, Índia Weber Alfa. Boa tarde, na 32, no meio, centro ativo, revelou 190. Na 32, no meio, a sanificação, via chegada a Mário, desse mantém 060, ajuste o tímetro 1-0, 1-2. 260 par de instrução. Controle. Reduzindo agora para 229. Não, para 3804. 3804, datão. Reduza para 2209. 3804. Bravo Alfa Hotel na remetida. Ok, o Bravo Alfa Hotel na remeta, suba para 2010, mantendo o eixo e chame o controle, 19-8. Gente. Da perna do vento, circuito não padrão, que é o 17, e aguarde instruções. Caso entre em falha de comunicações, mantenha esperando a rotatória. Paciente, geral liberal, para manter a perna do vento, espera na rotatória em caso de falha de comunicação. 366 para o final do procedimento RNAVO, tomar estabilizado no procedimento. 2804. Azul 5048, agora de pista livre, tráfego 1-0-150, não interfere na aproximação. É, se for da posição 1 hora a 4 milhas, tem o mesmo chequeamento. O 5048, tráfego encontra-se agora à sua esquerda da aproximação, está com o rumo norte. Agora sim, confere, senhor. Muito obrigado. 5048, tem o mesmo chequeamento. Valeu, Charlie 90, decolagem autorizada da 17, vento 100 graus, 14,9. Olha, o Bravo Hotel atingiu 2010. Termo controle, mantendo o eixo, o, mantendo a presente proa, Bravo Alfa Hotel, 19,8 a frequência. Pente. Controle, o Bravo Alfa Hotel. Bravo Alfa Hotel. Você irá prosseguir na elétrica 6 novamente? Ativo, último procedimento e a intenção seria prosseguir lá para Guarapuí novamente. Ok, então, preparação para sequenciamento, Bravo Alfa Hotel. Curva esquerda na proa 345. Limite levando essa proa por 13 milhas. Ativo, curva esquerda, proa 345. Sim. Bravo Alfa Hotel, ajuste em cima do meu 12. Teste 3 ou 10 por 347. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Romeu Charlie November. Romeu Charlie November, contato radar na decolagem, sim, mantém nível 380 via FGDL. 380 pela DAEL November. Do pátio, pelo B? 366 estabilizado, 455. O 455 completa sinal, chame tudo, na frequência 118 decimal 95, completando arruinado. 1895, Renato. 1962, após a posição de Itapirá.